2, buona velocità 325. 3258, vento 130 graus com 8 nós, altímetro 1018, número 2 para pouso. Aguardando livre pouso com 3258. Jet 6728, solo 04, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Nós vamos lá levar o 6728. Livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 8. Autorizado pouso 1-0, tá, 3-8-5-8. Estabilizado na ILS, Bono 884. Bono 884, em aproximação para pouso, checa o trem, chame a torre, 1186. 1864, rei, o Bono 884. Sol foi 07, sol 121 decimal 9. 219, 3858. Sol em Salvador, boa noite, Cono 884, uma, 2 milhas para o Índia Serra, baixa do trabalho. Boa noite, 1884, livre pouso na 1-0, vento 130 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso no 0, 1018, Cono 884. Autorizado. Alfa Juliette pro portão 2, 3858. Meia, bate o 1 para pushback, assinamento. Autorizado, trip, chame táxi. volta para o táxi, o 5-5-2 na BR. O voo no meio, no 3, pushback e acionamento, posição 3. Ciente, um no meio, no 3, aguarde para posicionar. Ciente. Aí pro 1613 para início. Menos de um minuto. Duas aeronaves estacionando aí na posição 4 e na posição 2. Após o tráfego da 2, tá livre o seu push, fazendo com que tipo de sol. Ah, ok, muito obrigado. Aguarde mais um instante. Tô com o trip, já terminou o push ali no, na posição remota. Eu já deve iniciar o táxi aqui. Só mais um instante no Brasil, push. Sente guardado. Liga direito, só 1-2-1 decimal 9. 3-2-1-9, agora 8-8-4. Boa noite, Gono 884, livrou. 1884, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette, aguarde ingresso no pátio 1. Alfa vai reportar antes da Juliette, Gono 884. O trip 52, 16 com 63 de POB, 3 horas de autonomia, alterna Recife para o táxi. Autorizado o trip via pátio Índia, 18.6 torre no ponto de espera, 1018 ajuste. Entre de táxi via Índia no ponto de espera, torre 118.6, 552, 16, uma boa noite. Voo número 3, coordena equipe de solo, após o ATR, tá livre o push. Sente, em coordenação, após o trip, tá inicial o push, obrigado. Salvador, azul 4071, para pushback e acionamento, gate 1. Cinti azul, vai aguardar, já foi autorizado o tráfego do portão 3. Assim possível, autorize seu push. Muito obrigado, estamos aguardando, azul 4071. 884, portal 9, autorizado ingresso Juliette. Juliette para portal 9, gol 1984. Boa noite, é o Trip 5216, dirigindo ponto de espera pronto. Trip 5216, boa noite, a linha decola da 1-0, vento no 2-0 graus com 9 nós. A linha em decola 1-0, Trip 52, 1-6. Autorizado, participação em LF, pastor no 4. Livre o pushback, o número 3, vamos parar para início de táxi. Eu estou recebendo a sua altimetria 2400, está compatível ou não? Afirmativo. Ah, muito bom. Salvador, Oxené 6201. Oxené 6201, Galeão, ponto cópia? Cópia. Autorizado 360 Galeão, APZ Luno 0, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, faz conforme. A decolagem pista 10, curva direita, Dael Leda, após Leda, Bridge, 120 decimal 8 e aciona 5554. 5216, decolada 116, controle 120 decimal 8, bom voo. 71208, obrigado, boa noite. Lead, controle 1208, 5554. Chame para a projeção. Aí. Tole, muitíssimo boa noite ao Trip 5216, Nabuca. Trip 5216, este é o controle Salvador. Está em contato, radar após 2000, Aracaju, direto. Afirmativo, após 2000, direto Aracaju, muito obrigado, 5216. Para o táxi com 163 a bordo, alterna com fins 350. Liga até o ponto de espera, 186 torre, 1018 ajuste, 163. Ciente confirmando, 166 a bordo. 166, ciente. Coordenação com a equipe de solo, está livre para o azul 407, Ana? Afirmativo, o voo vai iniciar táxi, assim que o voo liberar, está livre o seu posto. Grato. 186 para instruções de pouso, pastor. 7186 torre, vai chamar o pastor. Salvador, boa noite, pastor. 14 na final, lock estabilizado, rebaixado e travado. Boa noite, pastor. 14, reporte marcador externo. Vai parar no externo, pastor. Gol no meia ou no 3? Vou aproximar quando espera. Sente, no meia ou no 3, a linha decola sem parar. No meia ou no 3, a linha decola sem parar. vai manter a posição. Gente, mantém a posição, nomeia no 3. Gente, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8. Autorizado pouso para o pastor. Confirma o ajuste 1 no 0, 1 no 8. Afirmo 1 no 0 no 8. Gente, rebaixado e travado. Salvador, Azul 4071 para táxi, EOB 111, 4 horas e 40 de autonomia, hotel na Confim. Ponto espera, 18.6 torre, 1.018 ajuste, Azul 4071. Liga da ponto espera, 18.6 torre, Azul 4071, boa. Quatro, fala os 22, livre à esquerda, táxi nessa frequência via hotel para o pátio militar. Livre à esquerda, hotel, pátio militar. 1-3, a linha decola da 1-0, vento 1-3, 0 graus com 7 nós. Livre decolagem 1-0, vem 1-3. Azul 4071, pronto no ponto de espera da 1-0. Azul 4071, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Após início da decolagem, após decolagem do voo, ali mantém Azul 4071. No 3, decolado 1-2-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom fim de semana e bom feriado. Controle, o gol 1-6 no 3, decolando físico. Gol 1-6 no 3, este é o controle, está em contato o radar. Azul 4071, livre decolagem da 1-0, vento 1-3-0 graus com 7 nós. Livre decolagem, azul 4071. Alô, Salvador, é o Oxenê 6201. Estamos com 101 a bordo, autonomia de 4 horas alternando com fins. 201, 18-6 no ponto de espera, 1018 o ajuste, taxi a Índia. Via Índia 1018 para o ponto de espera, 6201. Muito obrigado. Elefa. Azul 4071, decolado 1-2-7, controle 1-2-0, decimal 9, bom voo. 1-2-0, decimal 8, corrigindo, bom voo. Controle 2-0-8, 4071, boa. Controle Salvador, Azul 4071, cruzando 1.200 pés, perto da saída da Dion. Leu da Bridge, Azul 4071. Azul 4071, este é o controle Salvador. Está em contato o radar? Quando o senhor passar 2000, vai girar à direita, voa Leda, após Leda Bridge. Quando passar 2000, vai voar Leda, Leda Bridge, Azul 4071. 5, autorizado Guarulhos, 360. Sai na Dael, Leda Bridge, curva direita após decolagem pista 10. Após bridge, eu peso 1-6, BHZ, direto trive, após conforme. Controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5531. Autorizado Eduardo Guarulhos, 360, saída da El, Leda Bridge, decola com curva direita, pesulo 16 até PHZ, após direto 13, e após São Fábio Plano. 120.8, controle 5531, transponder igual no 880. Chame plano, puxa acionar. Camarada. Salve, tomador L5827, informação uniforme 360, Galeão. Vai aguardar alinhar por estimar 2 minutos. Perfeito. 5827, autorizado 360. A rota Pesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Paz Conforme. Decolagem pista 10, direita, da Euleida Bridge, 1208-5550. Está autorizado o nível 360, Galeão, reforma 190, curva direita, da Euleida Bridge. Pesulo 190, SMAP, controle 1208 e o transponder 5550. 5827 da web, posição número 4. Chama para a posição. Camarada, 5827. 107, prossiga. Está autorizado, formamos 109 alinhada, na 10, vai seguir sobre a Taxiway Alpha. Autorizado. Contra a espera da Oscar em direção no governador 7. Precisa da presença possível para as bridges. Sempre é possível, capitão, mas nós teremos que fazer uma solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste. Pois logo vamos aguardar. Sim, a gente está aguardando o 4071. Gol 16-13. Voando Elefa, chame Recife, 1288. Voando Elefa, 1288-63. Foi, só pra confirmar, tá que foi alto, essa aqui paralela à pista, né? Afirma, paralela do lado direito. Gente, obrigado. Parte no pátio 3. Gente. Também chama agora 1285 3516, parabéns aí e até a próxima. Um abraço, boa viagem. Obrigado. Taxi, parou o pátio 3, está livre, decolado no 0, vento no 3, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 8. Gente, o helicóptero está no visual, que está iniciando na 10-160-162-6201. Seguiu o breeze pra gente? Ainda não, mas o poder de persuasão do meu assistente, eu acredito nele. Pronto, meu assistente conseguiu, Azul, livre. Graças na folha de bridge.